passa uau. Um, dois, estou a testar. E os tímidos lá de trás, quero ouvir cantar. Conseguimos sim, vamos comemorar. Mas não esqueçam que um trabalho assim jamais vai terminar. Ei pessoal, quando eu cheguei a este lugar, encontrei tanta beleza e algumas coisas que estavam mal. E se ninguém fizer nada, a experiência para eles fica arruinada. Mas vamos deixá-lo e outros nem tanto, mas nos nossos corações nós vamos guardar o orgulho que sentimos por saber preservar. E vamos deixá-lo bem melhor que antes. E vamos deixá-lo bem melhor que antes. Vamos deixar tudo. Olá mãe, olá pai, quero agradecer. Eu sei que vocês fizeram o melhor que podiam fazer. Chegou a nossa vez e para sempre lembraremos o que aprendemos.